Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 4. Obrigado. Obrigado por essa chamada, e por esse desafio. Obrigado por colocar o objetivo diante de mim. Obrigado por me manter sempre na direção que você sabe que na verdade desejo seguir. Por isso venho a ti. Por isso amei e abençoei este diálogo, porque é na conversação contigo onde encontro o divino comigo e começo a vê-lo dentro de todos os outros. Amado irmão, os céus se regozijam quando diz isso. Esse é o motivo exato pelo qual me aproximei de você, e me aproximarei de todos os que me chamem, assim como me aproximo agora de todas as pessoas que estão lendo estas palavras. Nunca tive a intenção de que esta conversação fosse só contigo, e sim com milhões de pessoas em todo o mundo. Foi colocada nas mãos de cada pessoa no momento exato quando a necessitaram em ocasiões, das formas mais maravilhosas. Levou-lhes a sabedoria que pediam, perfeitamente adequada para este momento em suas vidas. Essa é a maravilha do que esteve acontecendo aqui, que cada um de vocês está produzindo este resultado por si mesmo. Parece como se alguém mais te desse este livro, atraísse você a esta conversação, abrisse a este diálogo, entretanto você trouxe aqui o seu eu. Vamos explorar juntos as perguntas restantes que guarda no coração. Podemos, por favor, falar mais da vida depois da morte? Explicava-me o que acontece à alma depois da morte. E desejo saber todo o possível sobre isso. Então, falaremos sobre isso, até que seu desejo fique satisfeito. Anteriormente, eu disse, o que acontece é o que vocês desejam que aconteça. Falo sério. Vocês criam sua própria realidade não só quando estão no corpo, mas também quando estão fora dele. A princípio, possivelmente não compreendam isto, e, portanto, talvez não acreditem conscientemente em sua realidade. Sua experiência será criada por uma de outras duas energias, seus pensamentos não controlados ou a consciência coletiva. À medida que seus pensamentos não controlados sejam mais fortes que a consciência coletiva, nesse nível vão experimentá-los como realidade. Na medida em que a consciência coletiva seja aceita, absorvida e incorporada, nesse nível a experimentarão como sua realidade. Isto não é diferente de como criam o que chamam realidade em sua vida presente. Na vida sempre tem ante vocês três alternativas. Um, podem permitir que seus pensamentos não controlados acreditem no momento. 2, podem permitir que sua consciência criativa crie no momento. 3, podem permitir que a consciência coletiva crie no momento. Nisto existe uma ironia. Em sua vida atual encontra dificuldades em acreditar de maneira consciente em sua consciência individual. E, na verdade, em ocasiões assumem que suas interpretações individuais são errôneas, pelo que veem ao seu redor, e, portanto, cedem ante a consciência coletiva, sem importar se lhe serve ou não, e servem-se disto. Por outro lado, nos primeiros momentos do que chamam de vida depois da morte, possivelmente seja difícil ceder ante a consciência coletiva, devido a tudo o que vem ao seu redor, que pode ser incrível para vocês. Por isso se sentirão tentados a aferrar-se às suas próprias interpretações individuais, sem importar se lhe servem ou não lhe servem. Direi isto, é quando estão rodeados pela consciência inferior quando se beneficiarão mais ao apegar-se às suas interpretações individuais, e quando estiverem rodeados pela consciência superior, receberão maior benefício ao ceder. Portanto, talvez seja sábio procurar seres com consciência superior. Não posso enfatizar suficiente a importância da companhia que tenham no que chamam a vida futura. Não há nada por que preocupar-se a respeito disto, porque é instantânea, e automaticamente estarão rodeados por seres com consciência superior, e pela consciência superior em si. Não obstante, é provável que não saibam que estão sendo tão amorosamente rodeados, possivelmente não o compreendam imediatamente. Pode-lhes parecer que as coisas lhes estão acontecendo, que estão aos caprichos da sorte dos que trabalham nesse momento. Na verdade, experimentam a consciência de que vocês morreram. Alguns de vocês têm expectativa sem ao menos saber. Toda a sua vida tiveram pensamentos a respeito do que ocorre depois da morte, e quando morrem, esses pensamentos se manifestam, e de repente compreendem, fazem real isso que estiveram pensando. São seus pensamentos mais potentes, os que tiveram com maior ardor, os que prevalecem, como acontece na vida. Então uma pessoa poderia ir ao inferno. Se as pessoas acreditaram durante toda a sua vida que o inferno é um lugar que com toda segurança existe, que Deus julgará a vivos e mortos, que Ele separará o joio do trigo e as cabras das ovelhas, e que com segurança irão ao inferno, devido a tudo o que fizeram que ofendeu a Deus, então, irão ao inferno. Queimar-se-ão no fogo eterno da condenação. Como podem escapar disto? Neste diálogo, repetidas vezes tenho dito que o inferno não existe. Entretanto, também diz que criamos nossa própria realidade, e que temos o poder para criar qualquer realidade, ao pensar nela. Portanto, o fogo do inferno e a condenação podem existir, existe para aqueles que acreditam nisso. Nada existe na realidade final, salvo isso que é. Tem razão ao assinalar que podem criar qualquer sub-realidade que escolham, incluindo a experiência do inferno, como o descrevem vocês. Em nenhum momento neste diálogo disse que não podem experimentar o inferno. Eu digo que o inferno não existe. Quase tudo o que experimentam não existe, entretanto, de qualquer maneira o experimentam. Isto é incrível. Meu amigo, chamado Barnett Bain, acaba de produzir um filme sobre isto, exatamente sobre isto. Quando escrevo esta frase é 7 de agosto de 1998. Inserido isto no diálogo, entre linhas, de uma discussão de faz 2 anos, e nunca o tinha feito. Não obstante, antes de enviar isto ao editor, li de novo o manuscrito por última vez, e compreendi, espera um momento. Robin Williams acaba de atuar em um filme que trata exatamente do que estamos falando aqui. Intitula-se Além dos Sonhos. What Dreams May Come. E o filme é uma representação surpreendente do que você acaba de dizer. Estou familiarizado com ela. Está. Deus vai ao cinema? Deus faz o cinema. Você? Sim. Alguma vez viu o God? Sim, certamente, mas pensa que Deus só escreve livros? Então, o filme do Robin Williams é literalmente certo? Quero dizer, é assim como são as coisas? Não. Nenhum filme ou livro ou outra explicação humana do divino é literalmente certa. Nem sequer a Bíblia. A Bíblia não é literalmente certa? Não, e acredito que sabe disso, e a respeito deste livro. Com segurança. Este livro é literalmente certo. Não. Odeio te dizer isto, mas está acontecendo isto através de seu filtro pessoal. Estou de acordo em que a malha de seu filtro é mais magra e fina. Converteste-te em um filtro muito bom. Entretanto, é um filtro. Sei. Só queria que o afirmasse de novo aqui, porque algumas pessoas consideram como uma verdade literal livros como este, e filmes como Além dos Sonhos. Desejo que deixem de pensar assim. Os escritores e os produtores desse filme expressaram uma verdade enorme através de um filtro imperfeito. O que tratavam de demonstrar é que as pessoas experimentarão depois da morte exatamente o que esperam, e escolhem experimentar. Expressaram esse ponto com muita eficiência. Agora, voltemos onde estávamos. Sim. Eu gostaria de saber o que eu queria saber quando assisti a esse filme. Se não existe inferno, mas estou experimentando-o, qual é a diferença? Não haveria nenhuma enquanto permanecesse em sua realidade criada. Entretanto, não cria essa realidade para sempre. Alguns de vocês não a experimentam por mais tempo do que chamariam uma bilionésima parte de um segundo, portanto, não experimentarão nem sequer nos domínios privados de sua imaginação, um lugar de tristeza ou de sofrimento, o que evitaria que se criasse um lugar assim para toda a eternidade, se durante toda a minha vida, acreditei que existisse esse lugar, e que algo que fiz ocasionou que merecesse tal lugar. Seu conhecimento e sua compreensão. Assim como nesta vida, seu momento seguinte se cria da nova compreensão que obteve de seu último momento, assim também no que chamam de outra vida, cria-se um novo momento para o que conheceu e compreendeu na antiga vida. Algo que saberá e compreenderá com muita rapidez é que sempre pode escolher o que desejas experimentar. Isto é porque na outra vida os resultados são instantâneos, e não poderá deixar de notar o vínculo entre seus pensamentos a respeito de uma coisa, e a experiência que criam esses pensamentos. Compreenderá que criará sua própria realidade. Isto explicaria por que as experiências de algumas pessoas são felizes, e as de outras são atemorizantes, porque as experiências de algumas pessoas são profundas, enquanto que as de outras não existem virtualmente. Também, porque existem muitas histórias diferentes sobre o que acontece nos momentos depois da morte. Algumas pessoas retornam de experiências próximas à morte cheias de paz e amor, sem voltar a temer a morte. Em troca, outras retornam muito assustadas, seguras de que acabam de encontrar a escuridão e as forças do mal. A alma responde e se recria na sugestão mais capitalista da mente, produzindo isso em sua experiência. Algumas almas permanecem nessa experiência durante um tempo, fazendo-a muito real, inclusive quando permanecem em suas experiências enquanto estão no corpo, embora sejam igualmente reais e não permanentes. Outras almas se ajustam com rapidez, veem a experiência como o que é, começam a ter novos pensamentos e mudam imediatamente a novas experiências. Quer dizer que as coisas não são de uma forma particular na vida depois da morte? Não há verdades eternas que existam fora de nossas próprias mentes. Continuamos criando mitos e lendas e experiências imaginárias depois de nossa morte e na seguinte realidade. Quando nos liberamos do cativeiro? Quando chegamos a conhecer a verdade? Quando decidirem conhecê-la. Esse era o ponto do filme do Robin Williams. Esse é o ponto que se estabelece aqui. Aqueles cujo único desejo é conhecer a verdade eterna de tudo o que é, e compreender os grandes mistérios, experimentar a realidade suprema, assim o fazem. Sim, há uma grande verdade, há uma realidade final. Não obstante, sempre obterão o que escolheram, sem importar essa realidade, precisamente, porque a realidade é que vocês são criaturas divinas que criam divinamente sua realidade, inclusive quando a estão experimentando. Se escolherem deixar de criar sua própria realidade individual, e começar a compreender, e a experimentar a realidade maior, e unificada, terão uma oportunidade imediata para fazê-lo. Aqueles que morrem em um estado de tal escolha, de tal desejo, de tal vontade, e conhecimento, movem-se imediatamente para a experiência da unificação. Outros se movem para experimentar-se, como, e quando a desejam. É precisamente a mesma quando a alma está com o corpo. Tudo é uma questão de desejo, de sua escolha, de sua criação. E, finalmente, de sua criação do não criável, isto é, de experimentar o que já foi criado. Este é o Criador criado, o movedor imóvel. É o Alfa e o Ômega, o antes e o depois, o aspecto agora, o sempre de tudo que vocês chamam Deus. Não os abandonarei, não obstante, não forçarei meu eu sobre vocês. Nunca o tenho feito, e nunca o farei. Podem retornar para mim quando o desejarem, agora, enquanto estão com o corpo ou depois de que o tenham deixado. Podem retornar ao Ser Supremo, e experimentar a perda de seu eu individual, quando o desejarem. Podem também voltar a criar a experiência de seu eu individual sempre que o decidam. Podem experimentar qualquer outro aspecto de tudo o que é que desejem em sua proporção menor ou na maior. Podem experimentar o microcosmo ou o macrocosmo. Posso experimentar a partícula ou a rocha? Sim. Bem, está compreendendo isto? Quando vocês estão no corpo humano, experimentam uma porção menor que o todo, isto é, uma porção do microcosmo, embora de maneira nenhuma porção menor. Quando residem fora do corpo, no que alguns chamariam o mundo espiritual, aumentam sua perspectiva com saltos quânticos. De repente, parecerá que sabem tudo, poderão ser tudo. Terão uma perspectiva macrocósmica das coisas que lhes permitirá compreender isso que agora não compreendem. Uma das coisas que compreenderão então é que há um macrocosmo ainda maior. Isto é, de repente compreenderão com clareza que tudo o que é, é ainda maior que a realidade que estão experimentando. Isto os encherá imediatamente de medo, e de expectativas, de maravilha, excitação, de alegria, e de júbilo, porque então saberão, e compreenderão o que eu sei, e compreendo que o jogo nunca termina. Algum dia eu chegarei a um lugar de verdadeira sabedoria. No tempo depois de sua morte, poderá escolher ter cada pergunta que sempre quis ter respondida, e se abrir a novas perguntas que nunca sonhou existirem. Pode escolher experimentar o todo com tudo o que é. Terá a oportunidade de decidir o que deseja ser, fazer, e ter em seguida. Escolhe retornar a seu corpo mais recente. Escolhe experimentar de novo a vida em forma humana, mas de outra forma. Escolhe permanecer onde está no mundo espiritual, no nível que experimentou até então. Escolhe continuar, mais adiante, em seu conhecimento, e experiência. Escolhe perder sua identidade no geral, e tornar-se parte do todo, o que escolhe, o que escolhe, o que escolhe. Essa será a pergunta que sempre te farei. Essa é a pergunta do universo, sempre. Porque o universo não sabe nada, exceto como te conceder seu desejo mais caro, seu maior desejo. Na verdade, está fazendo todo momento, todo dia. A diferença entre você, E eu é que você não tem consciência, conscientemente disto. Eu tenho. Diga-me, meus parentes, meus entes queridos, encontrar-me-ão depois que eu morrer, e me ajudarão a compreender o que está acontecendo, como algumas pessoas dizem que o farão. Vou me reunir com aqueles que se foram antes. Poderemos passar juntos, a eternidade, o que você quer. Deseja que aconteçam estas coisas? Então, acontecerão. Ok. Estou confuso. Está dizendo que todos nós temos livre-arbítrio, e que este livre-arbítrio se estende inclusive no pós-morte? Sim, isso é o que estou dizendo. Se isso for verdade, então, o livre-arbítrio de meus entes queridos teria que coincidir com o meu, deverão ter o mesmo pensamento, e desejo que eu tenho, quando eu tiver ou não estarão ali para mim, quando eu morrer, e se desejasse passar o resto da eternidade com eles, um ou dois deles desejasse continuar. É provável que um deles deseje elevar-se cada vez mais, nesta experiência de reunificação com o todo, como você o expressou, o que aconteceria então? Não existe contradição no universo. Há coisas que parecem contradições, mas não o são na verdade. Caso se apresentasse uma situação como a que você descreve? A propósito, é uma muito boa pergunta. O que acontecerá é que ambos poderão ter o que escolherem. Ambos. Ambos. Posso perguntar como? Sim, pode. De acordo, como, qual é seu pensamento a respeito de Deus? Pensa que existo em um lugar, e só em um lugar? Não. Penso que existe em todas as partes ao mesmo tempo. Acredito que Deus é onipresente. Tem razão respeito a isso. Não há um lugar onde eu não esteja. Compreende isto? Acredito que sim. Bem, o que te faz pensar que é diferente com você? Porque você é Deus, e eu sou um simples mortal. Compreendo. Ainda estamos obstinados a isto de simples mortal, de acordo, suponhamos que pelo bem desta discussão, assumo que eu também sou Deus, ou, ao menos, que pareço do mesmo material que Deus. Então, está dizendo que eu também posso estar em todas as partes, todo o tempo. É simplesmente um assunto do qual a consciência escolhe ter em sua realidade no que chamaria de mundo espiritual, no qual pode imaginar, no qual pode experimentar. Agora, se desejas experimentar que é uma alma que está em um lugar, em um momento, pode fazê-lo. Não obstante, se desejas experimentar que seu espírito é maior que isso, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, também pode fazer isso. Na verdade, pode experimentar que se esteja em espírito em qualquer lugar que deseje em qualquer tempo. Isto porque na verdade só há um tempo, e um lugar, você está em todos, sempre. Pode assim experimentar qualquer parte ou partes que deseje, quando o escolher, e se desejo que meus parentes estejam comigo, mas um deles deseja ser uma parte do todo que está em outro lugar, o que acontece então? Não é possível que você e seus parentes não desejem o mesmo. Você, e eu, e seus parentes, e eu, todos nós, somos um mesmo. O simples ato de que deseje algo é o ato de que eu deseje algo, porque simplesmente você, sou eu, atuando a experiência chamada desejo. Portanto, o que você deseja, eu desejo. Seus parentes, e eu somos também um mesmo. Portanto, o que eu desejo, desejam eles. Então, o que você deseja, também é desejado por seus parentes. Na Terra também é verdade que todos vocês desejam o mesmo. Desejam paz. Desejam prosperidade. Desejam alegria. Desejam realização. Desejam satisfação e autoexpressão em seu trabalho, amor em sua vida, saúde em seu corpo. Todos desejam o mesmo. Pensa que isto é uma coincidência? Não é. É a forma como funciona a vida. Explico isso neste momento, agora, qual a única diferença da Terra e do mundo espiritual, é que na Terra, enquanto todos vocês desejam o mesmo, todos têm ideias diferentes a respeito de como obtê-lo. Portanto, todos vão em direções diferentes, procurando o mesmo. São essas ideias diferentes que têm que produzem diferentes resultados. Estas ideias poderiam chamar-se seus pensamentos apoiados. Já falei disto anteriormente. Sim, no livro 1, um pensamento que muitos de vocês compartilham em comum é a sua ideia de insuficiência. Muitos de vocês acreditam no fundo de seu ser que simplesmente não há suficiente. Não há suficiência de nada. Não há suficiente amor, não há suficiente dinheiro, não há suficiente comida, não há suficiente roupa, não há suficiente casaco, não há suficiente tempo, não há suficientes ideias boas para continuar, e, certamente, não há suficientes de vocês. Este pensamento apoiado faz que empreguem toda classe de estratégias e táticas ao tratar de adquirir o que consideram que não há suficiente. Há enfoques que devem abandonar imediatamente e compreender que há suficiente para todos, de tudo que desejem, no que chamam céu. Suas ideias de não suficiência desaparecem, porque vocês se dão conta que não existe separação entre vocês e o que vocês desejam. Estarão conscientes de que podem estar em mais de um lugar em qualquer momento, por isso não há motivo para não desejar o que seu irmão deseja, para não escolher o que sua irmã escolhe. Se eles desejarem ter você em sua época no momento de suas mortes, o simples pensamento o leva a eles, você não terá motivo para não ir para eles, porque ir para lá não tira nada ou qualquer outra coisa que estejam fazendo. Este estado de não ter motivo para dizer não é o estado no qual eu vivo todo o tempo. Vocês já ouviram dizer antes, e é verdade, Deus nunca diz não. Darei a todos exatamente o que desejam, sempre, como tenho feito desde o começo do tempo. Na verdade, sempre dá a todos exatamente o que desejam, em qualquer momento. Sim, meu ser amado, eu dou. Sua vida é um reflexo do que deseja, e do que acredita que possa ter do que deseja. Não posso te dar o que não acredita que possa ter, sem importar quanto o deseje, porque não violarei seu próprio pensamento sobre isto. Não posso fazê-lo. Essa é a lei. Acreditar que não pode ter algo é o mesmo que não desejar ou ter, porque produz o mesmo resultado. Entretanto, na Terra não podemos ter algo que desejamos. Não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Há muitas outras coisas que podemos desejar, mas que não podemos ter, porque na Terra todos estamos muito limitados. Sei que vem dessa maneira, e, portanto, dessa maneira para vocês, porque uma coisa que permanece eternamente certa é que sempre receberão a experiência que acreditam que se dará. Assim, se disser que não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, então, não pode estar. Entretanto, se disser que pode estar em qualquer lugar que deseje, com a velocidade de seu pensamento, pode inclusive se manifestar em forma física em mais de um lugar em qualquer momento dado, então, pode fazer isso. Agora, como vê, é onde este diálogo foge à compreensão. Desejo acreditar que esta informação vem diretamente de Deus, mas quando você diz coisas como essa, eu enlouqueço interiormente, porque não posso acreditar. Quero dizer que não acredito que seja verdade o que diz. Nada na experiência humana demonstrou isso. Ao contrário. Santos e os sábios de todas as religiões têm dito que fazem estas duas coisas. Necessita-se um nível muito elevado de crença, um nível extraordinário de crença, o nível de crença obtido por um ser em 1000 anos. Sim. Isso significa que é impossível? Não. Como posso criar essa fé? Como posso chegar a esse nível de fé? Não pode chegar lá. Só pode se estiver lá. Não estou tentando jogar com as palavras, falo sério. Este tipo de fé que eu chamaria de conhecimento pleno, não é algo que tente se adquirir. Na verdade, se tenta adquirir, não pode ter. É algo que são, simplesmente. Vocês simplesmente são este conhecimento. Vocês são estes seres. Tal forma de ser resulta de um estado de consciência total. Pode resultar só desse tal estado. Se buscas chegar a esta consciência, então, não pode tê-la. É como querer de ter uma estatura de 1,84, quando mede 1,45 metros. Não pode ter 1,84 metros de estatura. Só pode ter o que tem 1,45. Medirá 1,84 quando crescer, e alcance essa estatura. Quando medir 1,84, então poderá fazer todas as coisas que podem fazer as pessoas que medem 1,84. Quando tiver, terá o estado de consciência total, então poderá fazer todas as coisas que podem fazer os seres que se encontram em um estado de consciência total. Portanto, não tente acreditar que pode fazer estas coisas. Ao contrário, tente alcançar um estado de consciência total. Então, a fé já não será necessária, o conhecimento pleno fará maravilhas. Certa ocasião, quando meditava, tive a experiência da unidade total, de consciência total. Foi maravilhoso, um êxtase. Desde então, tenho tentado ter de novo essa experiência. Eu fico meditando, e tento ter de novo essa consciência total. Não me sinto capaz. Este é o motivo, não é mesmo? Está me dizendo que enquanto procuro ter algo, não posso ter, porque o fato de buscá-lo ter é uma afirmação de que não o tenho agora. A mesma sabedoria que me deu através deste diálogo. Sim, sim, agora compreende, agora está mais claro para você. Por isso continuamos andando em círculos. Por isso não deixamos de repetir as coisas, de tentá-las de novo. Você compreende na terceira, quarta ou possivelmente na quinta vez. Bem, eu fico feliz por ter formulado a pergunta. Porque isto pode ser material perigoso, este assunto a respeito de que podemos estar em dois lugares de uma vez, ou que podemos fazer algo que desejamos fazer. Estas são o tipo de coisas que fazem com que pessoas saltem do edifício gritando "Sou Deus! Olhem-me! Eu posso voar!" Será melhor que esteja em um estado de consciência total antes de fazer isso. Se tiver que provar para si mesmo que é Deus, demonstrando a outros, então, não sabe que é. Este não saber se demonstrará em sua realidade, em resumo, cairá sobre seu rosto. Deus não tenta demonstrar-se a ninguém, porque Deus não tem necessidade de fazer isso. Deus é, e isso é o que é. As pessoas que sabem que são um com Deus ou que têm a experiência de Deus em seu interior, não têm necessidade nem tentam demonstrar isso a ninguém, muito menos a eles mesmos. Assim foi quando zombaram dele dizendo, se for o Filho de Deus, desça dessa cruz, e o homem chamado Jesus não fez nada. Entretanto, 3 dias depois, em silêncio, e discretamente, quando não havia testemunhas nenhuma multidão nem ninguém a quem demonstrar nada, fez algo muito mais surpreendente, e o mundo fala disso desde então, neste milagre se encontra sua salvação, porque lhes mostrou a verdade, não só de Jesus, mas também de quem é, e assim podem salvar-se da mentira sobre vocês mesmos que lhes são ditas, e que aceitaram como verdade. Deus os convida sempre a seus pensamentos mais elevados sobre vocês mesmos. Neste momento, em seu planeta há pessoas que manifestaram muitos destes pensamentos elevados de inclusive ter feito aparecer e desaparecer objetos físicos, apareceram e desapareceram elas mesmas, e inclusive, viveram para sempre no corpo ou retornado ao corpo, e vivido de novo. Tudo isto foi possível devido à sua fé, devido a seu conhecimento. Devido à sua clareza imutável a respeito de como são as coisas, e como se quis que fossem. Embora no passado, sempre que pessoas com forma terrestre fizeram estas coisas, chamaram ditos eventos milagres, e converteram as pessoas em santos, e salvadores, entretanto, não são mais santos, e salvadores, que vocês, porque todos vocês são santos, e salvadores. Esta é a mensagem que eles lhes estiveram trazendo. Como posso acreditar nisso? Desejo acreditá-lo com todo meu coração, mas não posso. Simplesmente, não posso. Não, não pode acreditar. Só pode saber. Como posso saber? Como posso obter isso? Tudo que escolhe para si, dá a outro. Se não puder fazer isso, ajuda a outra pessoa para que o faça. Indica alguém mais isso que já tem, elogia-o por isso. Honra-o por isso. Este é o valor de ter um guru. Esse é todo o objetivo. Houve muita energia negativa no Ocidente para essa palavra. Tornou-se quase depreciativa. Ser um guru é, em certa forma, ser um enganador. Mostrar lealdade a um guru é como renunciar a seu poder. Honrar o seu guru não é renunciar a seu poder, a não ser obter dito poder. Quando honra o guru, quando elogia o seu grande mestre, o que diz é, vejo-te o que vê em outro, pode começar a vê-lo em você. É uma evidência externa de sua verdade interior. A verdade de seu ser. Esta é a verdade que se transmitiu através de você nos livros que escreve. Não me vejo escrevendo estes livros. Vejo você, Deus, como o autor, e me vejo simplesmente como o escrivão. Deus é o autor, e você também é. Não há diferença entre que eu os escreva, e que você os escreva. Enquanto pense que sim, perde-se o objetivo da escritura em si. Quase toda a humanidade busca este ensino, portanto, eu envio novos mestres, mais mestres, todos com a mesma mensagem que os mestres antigos. Eu compreendo sua recusa em aceitar o ensino como sua própria verdade pessoal. Se saísse por aí afirmando ser um com Deus ou inclusive uma parte de Deus, falando ou escrevendo estas palavras, o mundo não saberia o que fazer contigo. As pessoas podem pensar de mim o que quiserem. Eu sei. Não mereço ser o receptor da informação que me foi dada aqui em todos estes livros. Não me sinto digno de ser o mensageiro desta verdade. Estou trabalhando neste terceiro livro, entretanto, sei inclusive, antes que se publique, que eu entre todas as pessoas, com todos os enganos que cometi, com todas as coisas egoístas que tenho feito, simplesmente não sou digno de ser quem traz esta verdade maravilhosa. Não obstante, possivelmente essa é a maior mensagem desta trilogia, que Deus não permanece oculto para nenhum homem, mas sim fala a todos, inclusive ao menos digno entre nós. Porque se Deus falará comigo, Deus falará diretamente ao coração de cada homem, mulher e menino que procure a verdade, portanto, há esperança para todos nós. Nenhum de nós é tão horrível que Deus o abandonaria nem tão imperdoável que Deus se afastaria. É isso que acredita sobre tudo o que acaba de escrever? Sim. Então, que assim seja, e assim será contigo. Entretanto, direi isto. Você é digno, como qualquer outro. A falta de mérito é a pior acusação que se tem feito à raça humana. Baseia-se no senso de merecimento no passado, enquanto que eu baseio seu senso de merecimento no futuro, o futuro, o futuro, sempre o futuro. Lá é onde está sua vida, não no passado, o futuro. Lá é onde está sua verdade, não no passado. O que já fez não tem importância, comparado com o que está a ponto de fazer. O que errou é insignificante, comparado com o que está a ponto de criar. Perdoa os seus enganos, todos eles. Perdoa suas paixões equivocadas, todas elas. Perdoa os seus conhecimentos errôneos, suas compreensões mal guiadas, suas ações daninhas, suas decisões egoístas, perdoa de tudo isso. Talvez outros não lhe perdoem, mas eu sim. Outros talvez não lhe permitam esquecer, continuar, te converter em algo novo, mas eu sim. Sei que não é o que foi, mas sim é. E sempre será o que é agora. Um pecador pode converter-se em santo em um minuto, em um segundo, em um fôlego. Na verdade, não existe um pecador, porque não se pode pecar contra ninguém, muito menos contra mim. Por isso digo que te perdoo. Uso a frase porque é uma que parece compreender. Na verdade, não te perdoo. E não te perdoarei nunca, por nada. Não tenho que fazê-lo. Não há nada que perdoar. Entretanto, posso te aliviar da culpa, e isso eu faço, agora, uma vez mais, como tenho feito frequentemente no passado, através dos ensinos de muitos outros mestres. Porque não os escutamos, porque não acreditamos nisso, sua maior promessa. Porque não podem acreditar na divindade de Deus. Esquece de acreditar em minha divindade, em troca, acredita na lógica simples. O motivo pelo que não preciso te perdoar é que você não pode me ofender, não pode me machucar nem me destruir. Não obstante, imagina capaz de me ofender, e inclusive de me machucar. Que ilusão, que obsessão tão grande. Não pode me danificar nem posso sair prejudicado de forma alguma, porque eu sou inabalável, e que não pode ser prejudicado, não pode machucar a outro nem o faria. Agora compreende a lógica que há detrás da verdade de que eu não condeno, eu não castigo, não tenho a necessidade de procurar retribuição. Não tenho essa necessidade, porque não fui. E não posso ser ofendido nem prejudicado nem ferido em forma alguma, ou mesmo é verdade a respeito de si, e de todos outros, embora todos vocês imaginem que podem ser, e que foram feridos, danificados e destruídos. Ao imaginarem o dano, requerem vingança. Por terem experimentado a dor, necessitam que outros experimentem a dor como retribuição para vocês. Que possível justificativa pode haver para causar dor a outro? Imaginando a que alguém os feriu, consideram que é correto e próprio machucar em troca. Isso que dizem não ser correto que os seres humanos se façam mutuamente, interpretam como correto quando vocês o fazem desde que consigam justificar-se. Isto é loucura. Não vem nesta loucura que todas as pessoas que causam dor a outros, assumem que se justifica. Toda ação que faz uma pessoa é entendida por essa pessoa como ação correta, por ser isso o que ela busca e deseja. Por sua definição, o que procuram e desejam é ruim. Não obstante, de acordo com sua definição, não o é. Talvez não estejam de acordo com seu modelo do mundo, com sua moral e construções éticas, com sua compreensão teológica nem com suas decisões, escolhas e ações, mas eles estão de acordo com isto, apoiando-se em seus valores. Considera que seus valores estão errados, entretanto, quem diz que seus valores são certos? Só você. Seus valores estão certos porque você diz que estão. Inclusive isto poderia ter algum sentido, se te mantiver firme a sua palavra a respeito a isto, mas você mesmo muda de opinião constantemente a respeito do que considera certo, errado. Fazem isto como indivíduos, e também como sociedades. O que sua sociedade considerou certo, apenas umas décadas, na atualidade vocês o consideram errado. O que consideraram incorreto em um passado não muito longínquo, agora o consideram correto. Quem pode dizer o que é o que? Como conhecem os jogadores sem suas fichas técnicas? Entretanto, atrevemos-nos a nos julgar um ao outro. Atrevemos-nos a condenar, porque outra pessoa não esteve de acordo com a nossa mudança de ideia sobre o que é permitido e o que não o é. Na verdade, somos algo. Nem sequer podemos mudar de opinião a respeito do que está bem e o que não está. Esse não é o problema. O fato de mudarem de ideias a respeito do que é correto e incorreto não é o problema. Tem que mudar essas ideias ou nunca evoluirão. A mudança é um produto da evolução. Não, o problema não é que tenham mudado ou que seus valores tenham mudado. O problema é que muitos de vocês insistem em pensar que seus valores atuais são os corretos e perfeitos, devendo todos os outros apegarem-se a eles. Alguns de vocês chegaram a auto-justificar-se e acreditar serem muito justos. Apeguem-se às suas crenças, se isso lhes servir. Mantenham-se firmes, não renunciem, porque suas ideias a respeito do correto e o incorreto são suas definições de quem é. Não exijam que outros se definam de acordo com suas conclusões. Não permaneçam tão apegados às suas crenças e costumes atuais, e detenham assim o processo da evolução. Na verdade, não poderiam fazê-lo, se o desejassem, porque a vida continua, com vocês, e sem vocês. Nada permanece igual nem nada pode permanecer sem mudança. Estar sem mudança é não mover-se, e não mover-se é morrer. Toda vida é movimento. Inclusive as rochas estão cheias de movimento. Tudo se move. Tudo. Não há nada que não esteja em movimento. Portanto, devido ao simples fato do movimento, nada é o mesmo de um momento ao outro. Nada. Permanecer igual e tentar fazê-lo vai contra as leis da vida. Isto é tolice, porque nesta luta, a vida sempre ganhará. Mudem. Sim, mudem. Mudem suas ideias de certo, errado. Mudem suas noções sobre isto e aquilo. Mudem suas estruturas, suas construções, seus modelos, suas teorias. Permitam que suas verdades mais profundas se alterem. Alterem-nas vocês mesmos, pelo bem da bondade. Digo-o literalmente. Alterem-nas vocês mesmos, pelo bem da bondade, porque sua nova ideia de quem é, é onde está a evolução. Sua nova ideia do que é assim é onde a evolução se acelera. Sua nova ideia de quem, o que, onde, quando, como, e por que deles é onde se soluciona o mistério, a trama se revela, onde termina a história. Então, vocês poderão começar uma nova história, uma mais grandiosa. Sua nova ideia a respeito de tudo isso é onde está o entusiasmo, onde está a criação, onde se manifesta Deus em vocês, e se realiza plenamente. Não importa o quão boas pensem que tenham sido as coisas, elas podem ser melhores. Não importa quão maravilhoso considerem suas teologias, suas ideologias, suas cosmologias, pois podem estar plenas de mais maravilha. Há mais coisas no céu e na terra que as que sonham em sua filosofia, portanto, estejam abertos. Estejam abertos. Não fechem a possibilidade da nova verdade porque estejam cômodos com a antiga. A vida começa ao final de sua zona de comodidade. Entretanto, não se precipitem a julgar os outros. Tratem de evitar o julgamento, porque os enganos de outra pessoa foram o que para vocês esteve correto ontem pela manhã. Os enganos de outra pessoa são suas próprias ações passadas, agora corrigidas, as escolhas e as decisões de outra pessoa são tão nocivas e daninhas, tão egoístas e imperdoáveis como a foram muitas de suas próprias ações. É quando não podem imaginar como outra pessoa pôde fazer tal coisa, quando se esqueceram de onde vêm e para onde se dirigem vocês e a outra pessoa. Há aqueles de vocês que se consideram maus, que se consideram indignos, irredimíveis, digo-lhes isto, não há ninguém entre vocês que esteja perdido para sempre nem nunca o haverá, porque todos, todos, estão se movendo através da experiência da evolução. Isso é o que me proponho. Através de vocês.